voz vem do coração. Que rumo seguir quando não sabe pra onde andar? As mãos nem sempre estão dadas pra atravessar na intenção. De abrir mentes com afeto, vi que é impossível plantar semente no concreto. Quais são seus erros? Desses, quantos você admite? Se tua pretensão é o chão, a lombada é teu limite. A perdição é o que mais traz convite. E o que levanta é a voz que pulsa no peito. Acredite, um dia vemos que o amor liberta. E até o mais frio sente isso quando a saudade aperta e a festa concreta. Quando acompanha a ação, não adianta pôr mão pra cima com a autoestima no chão. O tempo é um bom cicatrizante, só que a mágoa é veneno de escorpião. O tempo é um bom cicatrizante, mas o que traz a cura é conseguir liberar perdão. Perante os olhos do Pai somos igual. Então por que nos tratamos com indiferença? Maldito pensamento animal que pensa que tudo que se aproxima é concorrência. Um abraço pode tirar todo o peso. A mágoa, porém, no peito faz sangrar. Uma coisa eu sempre vou me perguntar: como alguém consegue sorrir, fazer outro alguém chorar? Viver a vida, se embriague no próprio eu e sinta o fim dessa saga. Acredite, o que se faz aqui mesmo se paga e as luzes se apagam. Pra quem luta pro mal tá rendendo, despercebido passou não, Deus tá te vendo. Aprenda que tudo tem seu tempo, entendido, vivo o presente pro futuro não ser perdido. Percebeu, ele se esbarra e não cumprimenta enquanto nos diz tá junto e na hora H se ausenta. O ódio aumenta, meu Deus, que tá acontecendo? Comemora no novo com mágoas envelhecendo. Hoje os ladrões têm fardas ou ternos, primaveras não tem flores e secam antes do inverno. Perante os olhos do Pai somos igual. Então por que nos tratamos com indiferença? Maldito pensamento animal que pensa que tudo que se aproxima é concorrência. Um abraço pode tirar todo o peso. A mágoa, porém, no peito faz sangrar. Uma coisa eu sempre vou me perguntar: como alguém consegue sorrir, fazer outro alguém chorar? Viver.